No mercado noturno do Próximo Oriente, no fundo dos baús, discos antigos e vidas passadas. ជួយលេលោករើថ្ងៃរៀបការសូមគ្រូលេលោយ៉ាងណារើ Próximo Oriente, à descoberta da música de outros mundos. Smit FM 88 MHz រីករាយគ្រប់ពេល Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto com a música e os sons de John Kelly Hoare, Gonzo, Saiba, Nino Nardini, Arthur Lyman, Nico Fidenko, Disconnection, Honra, Dr. Quandary, Videotape Music, Budapest Radio Orchestra e Bay Bay and Sean Lee.